Rádio Tupi, PRG3, o Cacique do Ar em onda média, em cadeia com a Rádio Tamoio, ZYC9 em onda curta. Mais 30 minutos de boa música popular oferecidos a vocês por Mune, o fixador perfeito. Preparado à base de lanolina, substância semelhante ao óleo natural dos cabelos, Mune não cuida somente da elegância do penteado, mas também da vitalidade dos cabelos. Mune perfuma suavemente e assegura um penteado firme, impecável. Mune protege mais do que qualquer outro fixador, pois mantém a elegância do penteado e evita a caspa e a calvície. Mune, o fixador perfeito. A audição do Trio de Ouro, colaboração musical das orquestras Carioca e Tupi, sob a direção de Lauro Araújo. Participação radioteatral de Paulo Moreno, Abel Pera e Nancy Vanderlei. Um programa escrito por Francisco Veiga e narrado por J. Silvestre. Boa noite, ouvintes. Para a satisfação de todos vocês que vêm acompanhando esta série de programas numa gentileza de Mune, o fixador perfeito, aqui comparece hoje, como todas as segundas-feiras neste horário, o Trio de Ouro, para mais uma das suas audições que valem, sem dúvida, por 30 minutos de bom divertimento musical. E para que possamos bem aproveitar esses 30 minutos, vamos imediatamente à primeira sessão desta audição, Exaltando a Nossa Terra. Exaltando a Nossa Terra, hoje é dedicada ao estado do Rio Grande do Sul, a esse intrépido e vigoroso Rio Grande dos Cavaleiros Audazes, dos costumes singulares e originais, onde o belo e o pitoresco andam de mãos dadas, se casam e se completam. Rio Grande do gaúcho bravo, resoluto, temperamental, desse gaúcho que com a mesma facilidade com que maneja o laço e domina seu modo o pingo bravio e teimoso, cede ao amor quando preciso. E num impulso delicado, abre o fole e canta. Adeus, primeira, que eu vou embora. Não sou daqui, ai, sou lá de fora. Rio Grande do gaúcho de alma forte, que não teme as consequências do entrevero. Sobretudo quando se trata de lutar por amor àquela que lá ficou à espera, na querência distante, e que um dia mal compreendido, vendo fugir para longe o amor por que lutou, prefere cantar uma outra felicidade, em que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Rio Grande do Minuano, em que Júlia Lopes de Almeida, numa das suas magistrais descrições, viu o melhor higienista do Sul. Porque, explicava a notável escritora, o minuano é um vento purificador. Por onde passa, varre com soco virginal todas as impurezas que encontra espalhadas no solo ou na atmosfera. Ele vem das altas regiões dos Andes, nevados, cujos topos de pluma para espalhar por sobre terras baixas um pouco de sua pureza inatingível. E quando não tem violências impetuosas e sopra de manso, o seu hálito fino e glacial dá aos míseros mortais a deliciosa impressão de lhes espalhar o rosto carícia de anjos. Assim é bem o minuano, meus amigos. Aquele ventinho frio e seco com que o inverno baceja periodicamente as belas plagas rio-grandenses. Com esse título, minuano, o inspirado poeta gaúcho Lauro Rodrigues tem um livro de versos em que ele retrata a linda figura de uma gauchinha, dizendo que ela vinha vagarosa como a nuvem vaporosa da serração dos banhados e que seu passo tinha meneios de sabiás em gorjeios na pitangueira pousados. E quem nos dirá que essa que o poeta focalizou em seu livro não terá sido aquela mesma gauchinha que se deixou ficar na varanda toda noite e que pela manhã, coberta de flores, entoou a cantiguinha gostosa? Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Deu um vento na roseira e meus cuidados me cobriu toda de flor. Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Falando do Rio Grande do Sul, ocorre nos lembrar que há muitos anos um famoso cowboy americano, o ator cinematográfico Tom Mix, planejou uma visita ao Brasil, atraído pelo que lhe falavam da disposição e bravura do gaúcho em seus rodeios. A título de propaganda prévia da visita, mandou na frente o seu chapéu branco de abas largas, que ficou exposto na vitrine de uma das lojas chiques da Avenida Rio Branco. Mas uma bela manhã, pregados na parede da tal loja, apareceram uns versinhos mais ou menos assim. Mandou o chapéu na frente pra fazer figuração, pra meter medo na gente, mas não pega nada não. Você vem pra ensinar gaúcho, há de ter decepção. Parece-nos que Tom Mix não chegou a vir ao Brasil. Coincidência é certo, mas o fato é que o autor dos versos, gaúcho ou não, deve ter ficado muito contente. Mas ainda que o cowboy americano nada tivesse que ensinar ao valente peão sulino, daria por bem paga a visita quando lhe fosse dado ouvir uma toadinha encantadora como esta que todos nós, brasileiros do centro ou do extremo norte, conhecemos e admiramos. Vou embora, prenda minha, que não muito te fazer. Temo pena de tu saudade, prenda minha, porque tanto bem querer. E o trio de ouro, exaltando a nossa terra no que tem de belo e grandioso no estado do Rio Grande do Sul, dedica-lhe hoje o bonito número que vocês irão apreciar e que se intitula Toada Gaúcha, de autoria de Erivelto Martins e Zeca Ivo. Enquanto a velha reza solo sangue, o guaxamonço canta apaixonado. É o pericom dançado sobre a areia, sob um luar que eu nunca vi tão lindo. E uma serrana que também volteia, um chimarrão distribuir sorrindo. E rondam balões pelo ar, como um bando de pintas vermelhas. O guaxa não quer mais cantar, os seus olhos despertam centelhas. A linda serrana partiu à procura de nova vivenda. E dando um adeus sacudiu seu vestido enfeitado de renda. Estavam todos a polca tirana, e o guaxamoço com o olhar na estrada. O pensamento tinha na serrana, arde a fogueira esplendorosamente, na qual o guaxa indiferente entrou. E o seu segredo tão sinistramente, o desistoso em cinzas transformou. E rondam balões pelo ar, como bando de pintas vermelhas. O guaxa não quer mais cantar, os seus olhos espedem centelhas. A linda serrana partiu à procura de nova vivenda. E dando um adeus sacudiu seu vestido enfeitado de lenda. Esta é a audição do Trio de Ouro, que tem o patrocínio de Mune, o fixador perfeito. Mune, os cabelos une. Mune. E aí vem a homenagem ao compositor. Este é o quadro em que o Trio de Ouro rende sua homenagem aos grandes nomes entre os nossos compositores populares. Hoje, o homenageado é Dorival Caymmi. Lembrar os sucessos de Caymmi é tarefa e que tem de ser iniciada com uma referência ao seu famoso O Que É Que a Baiana Tem? Pois foi com esse samba que o compositor baiano se impôs à admiração do público. Cantou-o certa vez ainda na Bahia para que Carmen Miranda o ouvisse, e ela não gostou. Caymmi, porque sentisse que ali estava o seu melhor cartão de visitas, arrumou as malas e tomou o caminho do Rio. E fez bem, pois o samba que mais tarde havia de ser gravado pela própria Carmen tornou-se famoso, fazendo famosos o nome do compositor e intérprete em todo o mundo, sobretudo na América do Norte. Nesse notável samba, O Que É Que a Baiana Tem?, Caymmi conseguiu com extraordinário poder de síntese, com a melhor graça, reunir os nomes de todos os ornamentos que as filhas da boa terra usam em dias de festa. O termo balangandã não havia sido antes empregado por outro compositor popular. Não foi uma criação de Caymmi, mas a verdade é que só ele acudiu à ideia de trazê-lo dos dicionários cá para fora. Depois Caymmi passou a buscar inspiração em coisa muito diferente. Fez-se namorado do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, o mar. Pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu, seus maridos, seus filhos, nas ondas do mar. Caymmi, quando na Bahia, morou na praia de Amaralina. Ali viveu o melhor tempo que é dado a alguém viver, que é o tempo da infância. E talvez por isso, ou por isso mesmo, um inspirado compositor tem sempre o pensamento voltado para os dias idos e vividos na praia bonita da terra natal. Justifica-se, portanto, a opinião que ele tem de que é doce morrer no mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza. Era uma das suas mais belas composições. Caymmi pinta com cores vivas o drama do velho pescador que já não se sente mais com coragem para sair com o saveiro mar afora. E como ele tem um filho, é para este que pede a proteção. Não de Deus, ou das leis, ou dos homens, mas de Iemanjá. E assim começa a sua promessa de pescador. Senhora que é das águas, Senhora que é das águas, tome conta de meu filho que eu também já fui do mar. Hoje estou velho acabado, nem no remo sei pegar. Tome conta de meu filho. E tudo de Caymmi, quando fala do mar, é assim. Não são simples letras o que ele faz. São verdadeiros poemas. E quando entendeu de descrever musicalmente uma pescaria, nele se confundiram dois talentos, o do compositor e o do poeta. E a pescaria ficou assim. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. Vocês já ouviram falar de Abaeté? É um bairro distante da cidade do Salvador. No Abaeté tem uma lagoa escura, em volta a areia branca. Estranho, não? Por isso dizem que é mal assombrada. Até aí nada de novo, pois de assombrações vive o mundo cheio. Caymmi, entretanto, viu muito de novo no Abaeté. Tanto que a lagoa famosa foi motivo de uma das suas bonitas criações, que começa assim. Na Baeté tem uma lagoa escura. Na Baeté tem uma lagoa escura. Arrudeada de areia branca. Arrudeada de areia branca. De areia. Poucas vezes a mulher tem sido tema das composições de Caymmi. Contudo, vale a pena lembrar para vocês um pedacinho de Marina, que tanto sucesso fez. Marina, por ela, Marina, você se pintou. Grande foi o sucesso alcançado por Marina. Mas um outro nome de mulher serve de título para um dos grandes e notáveis trabalhos de autoria de Caymmi. Inspirando-se numa cena de rua, já agora não da Bahia, mas do Recife, ele criou esse belo clássico popular que é o maracatu, Dora. Dora, rainha do frevo e do maracatu. Dora, rainha cafuza de um maracatu. Tipo-lhe fino, recife dos rios, cercado de ponte, dos bairros da ponte, coloniais. Dora, chamei. Mais uma audição do Trio de Ouro numa gentileza de Mune, o fixador perfeito. Não somos contra nem a favor da moda que exigiu a dispensa do chapéu na cabeça. Mas é evidente que com essa inovação, o homem elegante tem que dispensar maior trato ao penteado. Logo, o que ele tem a fazer é usar Mune, o novo fixador americano, feito à base da vitalizante lanolina. Mune assegura um penteado firme e é de efeito positivo, pois evita a caspa e a calvície. Por isso, por mais rebeldes que sejam os cabelos, assentam com esse notável fixador. Mune, o fixador perfeito. E prossegue essa audição do Trio de Ouro, agora com A Origem do Samba. Assim como nas entrelinhas de muitos romances nós encontramos vestígios de incidentes que marcaram a existência dos seus autores, também nas letras de muitas melodias populares O autor mal consegue disfarçar a vontade que teve de focalizar um acontecimento de que ele foi testemunha ou de que lhe falaram. Está nesse caso o samba de Erivelto Martins intitulado Vida Vazia. O título por si já diz alguma coisa. A letra, em resumo, conta a história. E essa mesma história, com outras palavras, terá se passado assim. Boa noite, meu bem. Boa noite, querido. E o nosso filhinho? Dormindo, como sempre. Vivendo para o país das maravilhas. E eu não gosto nada disso. Não gosta? Claro que não. As crianças dormindo são todas iguais. E eu sempre pensei que meu filhinho fosse ficar acordado o dia inteiro olhando para mim, brincando comigo. Dormindo apenas uma ou duas horas. Mas ele dorme o dia inteiro, nosso filho é um grande psicólogo, meu bem. Ele dorme o mais que pode enquanto é pequenino, porque sabe que depois de grande terá que lutar como pai. Sabe coisa nenhuma, coitadinho. Ele nem vê quando dorme. Você está um número, minha filha. Eu estou com vontade de levá-lo ao médico. Uhum. Assim é que não pode continuar, meu bem. Você sai cedo para o escritório. Uhum. E nosso filhinho, que é minha única companhia, faz isso. Dorme. Dorme sem parar. Nova mãe, percalços de nova mãe. Você ri porque tem com que se distrair no escritório. Tudo se há de arranjar, querida. Tudo se há de arranjar. Daqui a uns dois anos, se Deus não, quiser... Não. Já vem você com a mesma história. Eu sou muito satisfeita com meu filhinho único. É. Mesmo dormindo. Por enquanto, basta um, né? Está bem, querida. Transferido. Uhum. Bem, eu vou lá dentro espiá-lo com muito cuidado. Cuidado coisa nenhuma. Faz barulho para ele acordar. Nada disso. Eu vou vê-lo... cumprimentá-lo respeitosamente. Vou tomar o meu banho e, enquanto isso, a minha mulherzinha vai providenciando o banquete que preparou para o seu maridinho. É, mas feijão não tem. Eu já sei, já sei. Considerando que o feijão é um elemento de que os primeiros contatos com o fogo requer cuidados especiais... Considerando que a sua mulherzinha ainda não está suficientemente preparada para evitar a queimação do feijão... Resolve. Feijão queimado. Ótimo. Revolgam-se as disposições em contrário. Meu Deus. Vá arrumando, porque eu vou lá dentro ver nosso filhinho tomar banho na minha casa. Tá certo. Tudo são flores. Ou melhor, tudo eram flores para aquele casal. Sim, porque um marido que faz blague diante de um feijão queimado pela mulher é qualquer coisa que acontece de mil em mil anos. Mas certa manhã, aquele mesmo marido bonzinho despertou mal-humorado. O bebê não o deixou dormir durante toda a noite. Brincadeira. Pois ele se transformava os dias em noite. Por isso é que eu digo a você que ele precisa de ser levado ao médico. Médico, coisa alguma. Um cretino que ele é. Cretino? Chamado de cretino uma criança com um mês apenas? E o que importa isso? A idade não impede de ser o que é, um manhoso. Eu nunca pensei que você... Ah, disso sei eu, grande coisa. Mulher não pensa. Quem havia de dizer? Minha vida que era cheia de alegria. Vem tomar o seu café. Agradeço. Vou tomar café em pé lá fora. Adeus. Adeus. Alô? Seu Cândido está... Saiu? Que horas ele volta? Muito obrigada. Alô? Seu Cândido está? Ainda não voltou? Sim, senhor. Muito obrigada. Se a Light mantivesse um serviço de controle do número de chamados telefônicos feitos por determinadas pessoas, veria que aquela senhora, mãe do menino que cochilava o dia inteiro, mereceria um prêmio. Tantos e tantos anos andou tentando descobrir telefonicamente o paradeiro do marido. Desapareceu o bonzinho. E por isso mesmo, simultaneamente com seu desaparecimento, apareceu mais um samba. O samba cujo título citamos antes. Vida Vazia. Thank you. de alegria. Ficou sozinha na manhã daquele dia em que você, sem esperar o café, foi-se embora batendo a porta só pra acordar o bebê, mas só pra acordar o bebê. Telefonei pro escritório a toda hora, sempre a mesma resposta: não está, já foi-se embora. Eu esperei no jantar, ninguém comeu. Novamente amanheceu e o tempo se passou. E o tal bebê já cresceu, já se criou. E eu sempre lhe esperando e você nunca mais. E aqui se despede a audição do Trio de Ouro, um programa escrito por Francisco Veiga e narrado por J. Silvestre. Colaboração musical das orquestras Carioca e Tupi, sob a direção de Lauro Araújo. Participação radioteatral de Paulo Moreno, Abel Pera e Nancy Vanderlei. Gratos pela atenção dispensada e até segunda-feira, nesse mesmo horário, quando Mune, o fixador perfeito, voltará a lhes oferecer mais uma audição com o Trio de Ouro.